esperando o Viadel, tá chamando solo 121, deu sinal, 9. Finalizando, Viadel, 121, vai chamar com... Esposo 402. Então, eco de 90 para os pés de ferro, confirmo. Então, eco de 90. E desce no corredor forte, a porta progressiva. Eco de 90, desce com referências visuais até 1850 e ajustando 09 na porta ingressando corredor forte. Direto do 90, mantenha o corredor forte. Salvador, bom dia, o azul 407 está pronto, ponto 00, visual do colega na final. Azul 4207, segundo tráfego agora aproximadamente 11 minutos da cabeceira com sonhos após o pouso da aeronave na curta final. Agilizar a manobra do circulador, não vou autorizar? Afirmo, azul 4207. Após o pouso, André, da companhia autorizada na área e manter agilizando manobra. Pode passar, Gedeu, mantendo 0, azul 4207. Salvador 207, decolando 241, chamo o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Muito obrigado, bom serviço. 208 agora, voo azul 407. Oceania 200, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 20 graus, 109. Livre, pouso 10, 8620. Azul, segue a São Bruno para Lisboa 320. São Bruno para o 320, azul 4207. Alguma possibilidade de ação ou Leda da presente? 4207, após 2000 pés, voa Leda. Após 2000 Leda, graças. Oscar Golfilo, autorizado cruzamento pistão no 7, via papal, estacionando frequência livre. Romeo Golf e confirmando para acionamento ou para decolagem? Decolagem por ponto de risco, reporte fora do solo, vento Salvador, 120 graus, 129, até o Romeo Golf. Eu vou autorizar o cruzamento do campo, não há tráfego a reportar, aguarde transferência de comunicações. Utilizado o frequência 1, 2835 até 9235. Recife agora 2835 até 1238 azul, 4207. Para o limite de voo 3.0. Plantão 3895, botão mais autorizado, chama 0, vem por 120 graus, chama 1 no 9. Plantão 3895, chama 0, tá 3, 2, 4. Autorizado, suave, já deixa para 1 no 1010, resposta visual com campo. 1000 é resposta visual, né? Na M356, aciona a identificação, deixa a gente levar a mediana para o nível de voo 050. chama o San Francisco, frequência 1, 2, 2, 3, 5, alternão 2, 3, 8. São 3745, boa tarde, autorizado a linhagem de decolagem, estamos 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 1, 2. A linha decola, São 745, decolando 1500, chame o controle Salvador no 20, decimal 8. 08, 3745. Contato radar na decolagem, fica via saída São Bruno para o nível de voo 360. Via São Bruno por 360, tá 3745. Devo a Leda, está presente, tá 3745? Tá 3745, voa Leda. Voa no Leda, tá 3745. Chama o Cedro Recife, frequência 1, 2, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8. Já 3, 2, 9, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 8, obrigado. 356, ativo. Até 2.000 pés, a gente manobrava no 8. Autoridade de alerta aqui, eu repasso a estabilidade. Quatro, cinco, chave centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 3, é, confirmando 238, a secundária está 3745. Afirmo, está 3745. Boa tarde. Boa. Cancelada a restrição. Então, 3436, reduza para 2109. Vai seguir tráfego com posição de 12 horas, 7 milhas, passando 3 mil pés em descida, RBS 3, 12 horas, com 190 gramas, e se a redução para 1809. 36-2010, autoridade de elétrica, posso ter visado. É, controle 6636, estabilizado elétrica, 2-0, visual 1. 6636, chama 3, frequência 1-1-8, 1-1-8, 2-1-9-5, por favor. 2-1-9-5, obrigado. Salvador, Boa Noite, Sinai 356, estabilizado elétrico 3, 1-0, visual 1. Sinai 356, bom dia, descarga, pouso autorizado, estou no 0, 1-3, 0 graus, 1-1, Sinai 356, 1-3, 1-3. Agora, negativo, 2 aeronaves de aproximação, após a passagem das 2, será autorizado. Ok, senhorita, aguarda. Romeu, Terra Amigo, controle. Escuta, Terra Amigo. Terra Amigo, você ainda mantém o setor, chama a torre. Na frequência 1-1-1-3-1-9-5 para aproximação. Deixa eu chamar a torre, Terra Amigo. Seria um helicóptero, Robson 4410, na linha do litoral sul. Obrigada. Oi, Papa Romeo, Terra Golfo, agora na sua escuta, vai manter o CP. Gente, Terra Golfo, faz da final da 1-0, 2-3 para todos. Senhorita, estou na linha do litoral, vamos para o próximo da linha. Gente, com quem nós estamos, que mantém? Confirme a altitude que mantém? 400 pés agora, senhorita. Gente, confirme a intenção, hotel no voo. Mantém sobre voo. O hotel no voo, só apenas confirmando sobre o voo, seria nesta presente posição? Por enquanto, sim, senhorita. Gente, na escuta permanente da torre, hotel no voo. Na escuta, boa. Está livre, ponto autorizado, 21-20-1-1-9. 343, mesmo solo 17, liberado até 100 eco, chame o solo Salvador, no Rio Grande do Sul, na eco, chama solo 2 no Rádio até 343. Controle Salvador, 1-2-0, 2-1-8, 2-0-8, 4. Controle Salvador, 1-8, boa tarde, gol. 250 decolou. PN250, contato com a Rayana Nicolás, segundo o da Fuca para o nível de voo 350. Fuca para 350, autorizado, no daí. Como está, Rua Golf? Então, meu Golf, ele seguiu. É autorizado, livra Piatã, vai pela Orla até o Rio Vermelho. Sim, se autorizado, prosseguir. Abaixo do centro de comunicação, do hotel Rua Golf. Fazer a transferência, Golf. Chama o meu Golf, chame da presença, vale controle Salvador 120 no outro território. Chama o controle, Salvador. Eu tô falando mesmo, Salvador, meu Golf. Eu tô falando meu Golf, preciso. Tá ligando o Piatão, sobrou agora Rio Vermelho, 500 pés na sua escuta. Eu tô falando meu Golf, ciência. 250, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 125.45, uma boa tarde, 125. Alô. Boa tarde, Xenair 62, como você está dando o número da sua? Xenair 62, boa tarde, autorizado aliás, decolapso, 1-0, vento 1-2-0 graus, meu número. Xenair 62, como você está dando o número da sua? Na minha 213, decolar 230, chame o controle Salvador no 20, decimal 8, ouve. 208, chame a minha 213, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chame a minha 213. 13, contato radar, sua via segurança, voo mínimo 360. Estou voando para 360, 6213. Muito boa tarde, Azul 4463, pronto. Azul 4463, boa tarde, autorizado a minha área de colapso, 10, vento 120 graus, 129. Azul decola, Azul 4463. 378, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1, ajuste 08, desça para 4.3. 4463, aguarde uma vez.